que brota, mina água das paredes de pedra. E eu fiquei pensando, se a sensação é de frio nesse verão, como é que não é quando chega o inverno? Inverno não é essa coisa que vocês têm, que parece um ar-condicionado forte ligado, não. Né? E não é nem só aquilo que a gente tem lá no sul, na minha Curitiba, que chega a dar geada. Eles tinham invernos rigorosos e compridos. Quando eu vejo Paulo pedindo a capa, eu imagino alguém hoje dizendo, pelo amor de Deus, uma cobertinha, uma manta para eu me enrolar. Né? Alguém que está dizendo, eu preciso me aquecer do frio. E ninguém, como eu disse antes, questionaria que isso é necessidade básica. Mas no mesmo pedido ele diz, e também traz os pergaminhos, ou os livros que eu deixei para trás. Ele está dizendo, da mesma forma que eu tenho que me aquentar, eu preciso ler. Né? Então, alguns amigos brincam que uma das minhas linguagens de amor é livro. Eu estou toda hora presenteando livro, tanto dos meus como dos outros, porque eu realmente acredito nisso. Né? E toda vez antes de pregar, eu tenho me dedicado a encorajar as pessoas, leia mais, principalmente a Bíblia, né? Mas leia mais. Meu pai tirou a televisão de casa quando a gente era pequeno e disse, vocês vão aprender a ler. Na época eu não gostei tanto, hoje eu sou muito grato a Deus. Meu pai dizia, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor. Né? E hoje eu sou grato a Deus e ao meu pai por isso. Bom, eu trouxe hoje só dois livros, né? Só dois livros diferentes. Um, que é o meu mais recente, como o sócio mencionou, já vou falar. O outro que eu trouxe aqui é o livro, talvez, que depois da Bíblia mais impactou minha vida. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, quando chegou na de número 17. A primeira vez que eu li, eu tinha 15 anos de idade. Né? A propaganda atrás diz, essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Foi o livro que mais me fez desejar viver o sobrenatural, as manifestações do Espírito, andar em fé, ver milagres. O que gerou em mim fome pelo sobrenatural foi esse livro, Vinho Novo é Melhor. Durante muito tempo eu recomendava o livro, e as pessoas não conseguiam achá-lo, porque, embora foi um clássico há 30 anos atrás, quando eu li, ele já está meio que fora do mercado. Então, nós fizemos uma parceria com a Editora Vida para lançar uma coedição, né? E essa edição especial, eles me permitiram fazer um prefácio recomendando o livro, dizendo o que significa, o que ele significou para mim, e eu tenho tentado promover a divulgação dessa literatura. Ele vai estar à disposição lá no final. Eu tenho o meu novo livro, Até Que Nada Mais Importe, Como Viver Longe de um Mundo de Performances Religiosas e Mais Próximo do que Deus Espera de Você. Eu não vou falar muito do livro, porque eu vou compartilhar o assunto que deu origem ao livro e acredito que isso pode ser, né, o que você precisa para convencê-lo a investir no livro. Eu não faço comércio, eu não ganho dinheiro nem com a venda dos meus livros, né? A nossa intenção é promover a palavra. A margem que nós temos, ela é reinvestida no ministério. Mas eu quero, porque isso é o que está sempre no meu coração, eu quero fazer questão, em primeiro lugar, de te encorajar a adquirir. Se você pode pagar o preço de capa que está lá, né, eu vou pedir para você manter o preço de capa. Se você precisar, a gente parcela em 5 sem juros. Mas se você pode, eu vou pedir para você manter. Se você não pode, não pode é diferente de não quer. Né? Não pode. É só você chegar para os irmãos que estão ali com uma senha. A senha é diante de Deus, que é o maior nível de apelação que o crente tem, para tipo assim, eu sei que eu estou debaixo de fiscalização, eu não estou mentindo. Né? Você pode chegar lá e dizer, diante de Deus, eu não posso pagar esse preço aí. Aí o pessoal que está vendendo vai perguntar, o que você pode? Né? Eu não vou dizer que é nem Caso Bahia quer pagar quanto aqui, pode pagar quanto. Então, se você falar, eu só posso 20, eu só posso 15, eu só posso 10, né? Eu só posso 5, o que você puder, nós vamos fazer. Agora, se você pode, não chora o desconto, não. Né? Eu sei que economizar é bom, mas você pode comer um x-salada menos no mês, uma pizza menos, e economizar em outra coisa e nos ajudar aqui. Agora, se você não pode, alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Né? Outro dia, uma senhora chegou para mim, eu só tenho R$2, não adianta. Falei, pois me dê, eu quero que a senhora pague alguma coisa. Até para valorizar. Teve um dia um adolescente, ela falou para mim, pastor, só tem 25 centavos. Eu falei, pois me dê, diga que você comprou o livro numa grande promoção, né? E veio dizer que ganhou. Agora, se você falar, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho perspectiva de ter nunca jamais, Fala comigo que eu te dou o livro e a gente ora para as coisas melhorar, tá bom? Então fica o encorajamento. Se você quiser levar mais, pegar 4 livros, o quinto a gente dá de graça, né? Se você quiser abençoar outras pessoas. Vira para o irmão ao seu lado, de novo, se você achar que tem liberdade para isso. Fala, deixa Deus te usar, vaso. Vai que ele te dá um presente desse, né? Glória a Deus. Gente, eu soube só hoje, pelo sorte, que hoje nem é dia de culto. Vocês improvisaram isso, saíram de casa no feriado. Eu estou emocionado que vocês vieram. Que quando eu soube que era feriado, que eu também não sabia, e que não era dia de culto, eu pensei, bom, eu, sócio e a Dani estamos garantidos. Minha mulher já está indo embora, né? Estou muito feliz que vocês estão aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vi uma vez uma pessoa reclamando com um motociclista, para não chamá-los de motoqueiros, né? Dizendo, olha, eu não sei como é aqui em BH, mas Rio e São Paulo, eles têm a faixa deles, eles passam buzinando. E você ouve buzina de motoqueiro, motociclista, né? Condutores de motocicletas, o dia inteiro. A pessoa falou, rapaz, você pensa que é fácil a gente ficar ouvindo você? Falou, quando eu passo, você só me ouve uma vez, e eu que me ouço o dia inteiro, todo dia. Eu pensei, está certo que a gente ouve os outros, mas ele se ouve o dia inteiro, todo dia. Né? Um dia desses, estou falando isso, que um dia desses eu preguei em algum lugar, alguém olhou para mim e falou, pastor, já ouvi essa mensagem. Falei, e eu, que ouço ela toda semana, várias vezes. Esse ano há uma ênfase muito forte no meu coração, porque eu creio que essa palavra não é uma palavra só de orientação bíblica, né? É uma palavra de alinhamento profético. E eu quero compartilhar com você algo que eu acredito que pode te ajudar em alguma coisa. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu quero compartilhar algo em cima dessas palavras conhecidas de Paulo. Mas, embora eu as classifique de conhecidas, eu diria que elas não têm sido tão compreendidas. Eu sei que cada pregador tem uma mania. Diferente do sócio, eu queria que você me diminuísse o retorno. Pode quase zerar aqui. Embora eu diga que são palavras conhecidas do apóstolo Paulo, eu diria que elas são pouco compreendidas. Durante muito tempo, eu não conseguia mensurar o que é que Paulo estava tentando comunicar, quando ele diz o que antes era lucro, isso considerei perda. Que Paulo indica uma reclassificação e uma mudança de valores, isso é fato. Nenhum de nós vai questionar. Até porque quando ele fala de lucro e perda, nós sabemos que ele não está abordando a perspectiva monetária, financeira, material. Ele indica isso para falar de outro tipo de valor, que não é necessariamente algo que se meça na perspectiva do dinheiro. Ele está falando de outro tipo de valor, ele está falando de coisas que, na verdade, eram importantes e que perderam a sua importância. Então, ele diz o que para mim era lucro, o que eu valorizava muito, aquilo que eu dava importância, isso perdeu o seu valor e perdeu a sua importância. Durante um bom tempo, eu achava que Paulo talvez estivesse falando de pecado, ou que ele estivesse falando, obviamente, daquilo que envolvia a vida pregressa, antes da conversão, até porque essa definição caberia na vida de muitos de nós. O que para mim antes era lucro, tinha valor, era importante, as bebedeiras, os vícios, outras gratificações da carne. Hoje, entendendo o meu lugar e a minha posição em Cristo, eu não considero mais nenhum lucro, nenhum ganho nisso. Pelo contrário, eu entendo que foi perda, eu entendo que foi prejuízo. Prejuízo no relacionamento com Deus, prejuízo no relacionamento familiar, entre outras coisas. Agora, como eu disse, isso daria certo se fôssemos muitos de nós declarando isso, talvez pela nossa história. Mas isso não cabe dentro daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Nem pelos próprios versículos 7 e 8 que nós lemos, até porque, por duas vezes, ele diz, considero tudo, considero todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Paulo não está limitando essa mudança de valor a uma coisa específica. Ele diz, todas as coisas que tinham importância perderam a sua importância. Por quê? Porque ele diz, algo muito mais importante, ou alguém muito mais importante, entrou na minha vida. Ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele fala de conhecer uma pessoa. Ele fala de um conhecimento, de uma revelação tão impactante que cativou o seu coração a ponto dele dizer, por amor do qual? Por causa de quem? Mas, se tivesse uma coisa para a gente destacar, em detrimento de outros, mesmo sabendo que Paulo fez uma aplicação aqui generalizada para toda e qualquer coisa, ele está dizendo que Jesus se revelou tão, tão importante que diante dele as outras coisas perderam a sua importância. Mas se a gente pudesse destacar uma, não eliminar as outras, mas destacar uma, eu acredito que o contexto aponta uma verdade importante. Eu aprendi desde criança, meu pai era um amante da palavra de Deus, estudioso das escrituras sagradas, e ele citava muito para a gente um ditado muito conhecido no meio dos crentes, pelo menos na época, e dizia que texto sem contexto não passa de pretexto. Papai dizia que a gente tem que deixar a Bíblia explicar a Bíblia e que você nunca pode pensar alguns versículos do contexto e examiná-los sozinhos. Então, no momento de desejar entender melhor esse texto, eu comecei a levar em consideração do que é que Paulo estava falando antes. E eu quero que você volte três versículos comigo, aí em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 4, 5 e 6. Neles o apóstolo diz bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós sabemos que confiar na carne fala de uma pessoa que valoriza sua própria habilidade, de algo que ela pode conseguir com a sua dedicação, como se não precisasse de algo da parte de Deus. Mas se você pensar friamente no que Paulo está falando, é como se hoje, numa linguagem mais atual, ele falasse, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais ainda. Se algum de vocês acha ou pensa que é ou pode ser o cara, eu ainda mais. E por que que Paulo se coloca acima de qualquer um que possa achar que é o cara? O texto continua, na minha e nessa versão exposta ainda tem dois pontinhos. Porque o entendimento é que a explicação vem nos versículos seguintes, 5 e 6. E a explicação que ele dá, porque ele ainda mais. E de circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de performance religiosa. Ele diz, eu sou alguém de uma fé precoce. No meu oitavo dia de vida, eu já estava sendo circuncidado. A marca da aliança que vem sendo transmitida por muitas gerações foi colocada em mim com apenas 8 dias de vida e existência nesse planeta. Ele diz, mas minha história de relacionamento com Deus, pessoal, começa a partir daí. No entanto, antes disso, tem um legado que remonta a muitas gerações. Quando ele começa a dizer, hebreu de hebreus, né, da linhagem de Israel, ele está dizendo, antes de meu pai me circuncidar, meu avô circuncidou meu pai. Antes disso, meu bisavô circuncidou meu avô. Antes disso, meu tataravô circuncidou meu bisavô. E agora ele pega um caminho de volta na sua ascendência, na linhagem, né? E ele pega esse caminho de volta para dizer essa fé remonta a muitos séculos. Ela vai até a pessoa de Israel, um dos patriarcas, que na verdade é o neto de Abraão, o maior dos patriarcas. Ele está dizendo, muito tempo antes do meu oitavo dia de vida, já havia gerações e gerações obedecendo a Deus, andando da palavra, exercendo fé, cultuando e adorando a Deus. Se a gente fosse tentar aplicar essas duas primeiras falas numa linguagem cristã evangélica moderna de hoje, seria dizer, se constado ao oitavo dia, algo parecido com nascido e criado no lar cristão. Apresentado na igreja, desde criancinha. Consagrado ao Senhor, desde pequenininho. E aí, quando ele começa a falar da linhagem, Um dia desse, encontrei um pastor amigo que me confidenciou que ele já é a sexta geração de pastores na família dele. Eu falei, você tem certeza, meu irmão? Meu pai foi o primeiro a converter. Então, eu sou a segunda geração de cristãos e também de pastores, porque meu pai foi. Meu filho já é a terceira, eu já estava achando muita coisa quando, né, falando em números mais expressivos, não de pouca gente, a história da igreja brasileira é muito nova e recente. Ele falou, perguntei para ele, você tem certeza? Ele foi dando o nome de quem foi pastor, em que cidade, em que lugar do Brasil. E ele não é apenas a sexta geração de pastores. O filho dele já está no ministério e é a sétima geração de pastores. Eu lembro que eu olhei para ele meio com o queixo caído, com cara de riso, falei, meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. Falou, se tem uma raça que vem sendo purificada, santificada ao longo das gerações, é a sua. A gente riu daquilo, sem deixar, obviamente, reconhecer que privilégio extraordinário. Quando Paulo está falando isso, a diferença é que ele não fala de apenas sete gerações. Ele está falando de muito mais. Ele está dizendo, tem pedigree de judaísmo aqui nessa família, né? Tem história e um legado de fé maior do que qualquer um de vocês talvez tenha ou possa declarar. Aí ele continua e diz, quanto à lei, fariseu. Normalmente, eu e você, quando lemos o Novo Testamento, a gente pensa no fariseu só lembrando dos confrontos de Jesus com eles, chamando eles de hipócritas. O que normalmente a gente não para pensar ou valorizar é que os fariseus eram, na verdade, parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Eram os mais dedicados. Em alguns meios ou círculos, hoje, eles seriam chamados de os devotos, de os beatos. Tinha pouca gente como esse grupo, que tinha tamanha dedicação à lei. E Paulo destaca isso. Nessa lista, entre tanta coisa que ele se orgulha, ele só põe uma coisa, da qual ele se envergonhava e se arrependia depois de se converter, que foi o fato de ter perseguido a igreja do Senhor Jesus. Mas até quando ele fala desse assunto aqui, ele fala tentando mostrar que a motivação foi boa. Logo depois de dizer quanto à lei, fariseu diz quanto ao zelo perseguidor da igreja. Escrevendo aos romanos, Paulo mostra que o seu erro e de muitos de Israel que rejeitaram a Cristo foi zelo sem entendimento. Embora ele coloque o adjetivo sem entendimento, ele não deixa de reconhecer que foi zelo. Em outro texto, ele diz que ele era extremamente zeloso da tradição de seus pais. É isso que ele está valorizando aqui. E aí ele termina com a afirmação, no final do versículo 6, para lá de ousada, abusada, diria o nordestino. Ele diz quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, a lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Paulo está dizendo, faz um exame minucioso, faz um raio-x, me vira ao avesso, olhe sob o ângulo e a perspectiva que você quiser e me diga onde foi que eu quebrei um preceito da lei. Do que Paulo está dizendo? Performance religiosa. Então, embora lá na frente ele classifique aquela mudança de valores para toda e qualquer coisa, se tiver uma que dá para a gente dizer essa merece destaque, sem eliminar as outras, é performance religiosa. E é depois de falar de tudo isso que ele diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance, isso eu passei a considerar perda. Por quê? Porque eu descobri uma pessoa com quem você relaciona, com quem você comunga, com quem você interage, não com performance religiosa. Isso precisa chamar a minha e a sua atenção. Porque muitas vezes nós temos uma divisão na igreja entre gente que não se dedica e gente que se dedica com a perspectiva e a motivação errada. Para poder falar desse texto, eu tenho que voltar 10 anos atrás na minha história. 19 de fevereiro de 2008, eu tive uma experiência única, marcante e singular, que mudou e moldou minha vida. E para eu falar desse dia, 19 de fevereiro, eu tenho que começar a história no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, acordamos mais tarde, já em clima de feriado, lá em casa, almoçamos mais tarde. E eu lembro que depois do almoço, naquela hora que os filhos já não têm mais paciência para ficar sentados e sair, começamos a conversar, eu e a Kelly, minha esposa. Começamos a falar do culto de passagem do ano que teríamos à noite, começamos a falar das expectativas do próximo ano, 2008, que estava chegando, estava a poucas horas de nós. Enquanto nós estamos conversando, eu lembro que, de repente, me deu um ímpeto. Eu peguei meu prato já praticamente vazio, empurrei de lado, olhei para minha esposa e falei, preste atenção, Ela sabe quando eu digo preste atenção, é o seguinte, o que eu vou falar agora é sério e não tem mais volta. Eu falei para ela, preste atenção. Falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não como mais absolutamente nada. Eu vou varar as próximas 3 semanas só bebendo água. Quando eu falei isso, minha mulher arregalou os olhos um pouquinho mais do que o normal. Eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado maior do que 14 dias na água. E ela falou, Deus está te pedindo isso. Acho que era a forma dela ficar tranquila, de não achar que eu estava me arriscando. E eu falei, não, Deus está me pedindo, não. Eu vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus, eu quero ir mais longe. Eu não quero estacionar num lugar de mediocridade em área nenhuma da minha vida, imaginando que Deus tem mais para mim. Eu olhei para minha esposa e falei, não vai ser só o jejum. 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu falei para ela, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. E eu quero fazer coisas para Deus que eu nunca fiz. Falei, eu vou fazer um monte de loucura esse ano. Naquele ano, só naquele ano. Porque às vezes a gente ouve uns testemunhos como se a gente fizesse isso o tempo todo. Então, tinha alguém que falou, eu soube que você faz isso sempre. Falei, não, irmão, foi uma vez na minha vida. Naquele ano, e só naquele ano, eu cheguei a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes no mês. Eu estava decidido a buscar a Deus. Eu estava decidido a entrar num lugar mais profundo. Eu comecei a me dedicar mais à oração, não apenas naqueles momentos de devoção ou reunião de oração. Eu tentava me manter o dia inteiro conectado, orando, falando com Deus, adorando. E eu entrei empolgado naquele ano de 2008, o ano da busca. As primeiras 3 semanas transcorreram bem, com a graça de Deus, né? Porque eu não parei de viajar, de pregar, de atender, de ter o trabalho da igreja, mas consegui terminar o jejum. E agora, outras 3 semanas, quase 4, tinham se passado. E nós chegamos nessa terça-feira à noite, do dia 19 de fevereiro. Terça-noite não era um dia que a gente chamava nem de culto. Para nós era só uma reunião de treinamento, né? Treinamento dos nossos líderes, dos grupos pequenos, se reúnem nas casas, que lá nós chamamos de célula. Normalmente é uma palavra de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, ou motivação, encorajamento para o trabalho. E aí nós estamos lá para isso. O programa da reunião era mais ou menos assim, tinha uma oração de abertura e já se passava a palavra. Era uma reunião objetiva, não era longa, mas naquele dia, enquanto alguém orava dando início à reunião, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo o gato do desenho do Shrek, e ele faz assim com o dedinho, tipo, uma só, me deixa ministrar uma só. Eu lembro que eu olhei de volta, fiz o mesmo dedinho e disse, uma só? Tipo, não é para isso que nós estamos reunidos aqui, esse não é o foco nem o propósito da reunião. E ele agradeceu e começou a dedilhar e cantar uma música e todos nós o acompanhamos. Ainda me lembra a canção. Era uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. Só que enquanto nós cantávamos aquela canção, eu sinceramente até hoje, 10 anos depois, ainda não sei explicar o que foi que aconteceu. Eu nunca vi nada igual, nem antes, nem depois. Eu imagino que a intensidade talvez não tenha sido igual para todo mundo naquela sala, mas foi um divisor de águas na minha vida. De repente, num instante, eu brinco que é como se alguém apertasse aquele botão que ativa o modo glória da reunião. Alguém lá no céu ativou o modo glória da reunião. E num instante, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria reproduzir aquilo de forma tão simultânea. Num instante, a grande maioria de nós, não vou dizer todo mundo, que eu não olhei cada cara sem exceção, mas a grande maioria, naquela corrida de olho, eu percebi que a grande maioria começou a chorar, praticamente ao mesmo tempo. Não estou falando daquele choro emocionado, onde apenas a lágrima corre no canto do olho. Estou falando de choro compulsivo. Estou falando de choro, como diria, né, o rapaz do interior, de com força. Eu estou falando daquele tipo de choro. Eu chorava que nem criança. E eu não conseguia entender nem porque eu estava chorando, por que todo mundo estava chorando. As pessoas começaram a se ajoelhar, se prostrar, cara no chão, alguns sentavam pelos cantos, encostavam nas paredes, irmão, não teve mais nada além de choro, depois daquela música, que sinceramente não me lembro se terminou. Enquanto eu chorava, mesmo sem entender aquilo, orando, dizendo, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Para onde o Senhor quer levar esse negócio hoje? Eu comecei a perceber no meu espírito que Deus queria nos levar a um lugar de arrependimento. E não é aquele tipo de arrependimento superficial. Eu entendia que a convicção, né, o chamado era para um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido esse nível de quebrantamento, de choro, essa intensidade com esse chamado. E eu começo a orar e dizer, Senhor, eu preciso entender do que o Senhor quer que a gente se arrependa. E, de repente, eu comecei a entender no meu espírito que o Senhor queria que nós nos arrependêssemos por não estarmos buscando a Deus como deveríamos. E foi nessa hora que, sinceramente, a coisa azedou para o meu lado. Até porque aquele era meu ano da busca. Eu tinha acabado de sair de 21 dias de jejum na água. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Daqui a pouco explico essa afirmação. Eu estava buscando a Deus para valer. E agora eu tenho que me arrepender por não estar buscando a Deus como deveria. Eu pensei, eu acho que tem uns camaradas aqui que precisam arrepender mesmo. Mas você está me chamando para me arrepender quando eu estou dando o melhor de mim. Tudo isso está passando na minha mente. Não abri a boca, não verbalizei nada. Mas, gente, pensa num sentimento de indignação. Pensa num sentimento de injustiça. Não verbalizei, até por respeito. Mas tudo dentro de mim parecia querer gritar para Deus. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu queria dizer para ele, 21 dias na água. Isso não valeu nada. E aquilo realmente doeu dentro de mim. Agora, para Deus, você não precisa verbalizar. O salmista diz a palavra, ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. Um Deus onisciente, presciente, conhece tudo. Você pensou, ele ouviu. Você sentiu, ele ouviu. O que você vai pensar ou sentir daqui a alguns anos, ele já ouviu. E quando aquele sentimento veio, apesar de eu não verbalizar, de não questionar, de eu ficar pensando, tenha respeito com Deus. Né? Apesar de todo aquele sentimento, ele ouviu e ele respondeu. Aquele dia eu ouvi uma frase que virou o tema dessa minha mensagem, virou o título desse livro. A frase foi, até que nada mais importe. A frase já me constrangeu pela doçura, pelo amor com que foi dita. Mas o Senhor, na sequência, falou, meu coração, o Espírito Santo falou comigo de forma clara e nítida aquele dia. Quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. E ele me disse, nesse momento, você não está caminhando para lá. E eu levei um susto. Tinha acabado de jogar na cara de Deus, que era o ano da busca. Como que ele disse que eu não estou caminhando para lá? O Senhor me disse, o que você fez até agora, embora tenha nomeado 2008 o ano da busca, foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando seus recordes. Isso não significa que o seu coração esteja me desejando mais do que você me desejava antes. E pensa num choque. E de repente eu fico tentando entender o que é a performance da busca. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso até 10 anos atrás. Mas, de repente, o Espírito Santo começa a não apenas falar comigo, mas me guiar pelas Escrituras. Ele me fez lembrar de Jesus falando aos judeus dos seus dias, citando o profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Ou seja, eu e você podemos fazer barulho, eu e você podemos ter uma performance de culto e não necessariamente entregar o que Deus quer. Porque o que Deus quer não é adoração. Jesus não disse que o Pai está procurando adoração. Ele disse que o Pai procura adoradores. O que Deus quer não é só adoração. O que Deus quer é você. Adoração é o meio através da qual você, um dos meios através da qual você vai se conectar com Ele. Mas o que Deus quer é você. Agora, pensa na contradição. Eu dou a adoração. Irmão, você acha que a adoração no céu não era boa o suficiente? Que Deus criou a gente para tentar só consertar as coisas? Deus criou o homem querendo relacionamento com Ele. Isso é evidente desde o início, quando ele bota o primeiro casal lá no Éden, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia a Bíblia diz que ele ia visitá-los. Na viração do dia, diz a Bíblia. A viração não é necessariamente o entardecer, como muitos de nós pensamos. A palavra traduzida viração significa sopro, brisa. Em algum momento do dia, batia um vento. Eu não sei se o vento era produzido pelo deslocamento de Deus. Eu não sei se o vento era o mensageiro que anunciava a chegada de Deus. Eu sei que dava brisa e Adão e Eva sabiam, ele está vindo de novo. Como foi ontem, como foi antes de ontem, como será amanhã. É como se Deus estivesse com aquela brisa avisando os dois. Vocês podem festar à vontade, mas tem que arrumar tempo para mim. Eu quero ter relacionamento com vocês. Isso é o que Deus quer desde o início. Agora, Deus não criou o homem para o homem lhe dar adoração. Deus criou o homem para que o homem desce a si mesmo a Deus. Aí nós vamos para um culto, valorizamos a performance, damos a adoração e o coração que nos representa, a gente diz, esse não vai junto. 1 Samuel capítulo 4 diz, quando a Arca da Aliança foi trazida para o campo de batalha, quando a nação de Israel está diante dos filisteus, a Bíblia diz que a terra estremeceu com júbilo. Irmão, nós podemos fazer a terra tremer de tanto barulho, e isso ainda não é adoração. Ninguém respeitava mais a presença prefigurada naquela arca, nem pela forma como tratavam a casa de Deus, a tenda de Deus ou o tabernáculo em Siló, e nem pela forma como agiram depois de perder a arca. Porque eles não perderam só a próxima batalha, eles perderam a guerra, perderam a arca. Ninguém, nenhuma pessoa sequer naquela geração moveu um dedo para tentar recuperar o objeto que mais simbolizava a presença de Deus. Sabiam fazer barulho, só não tinham respeito nenhum à presença. O Senhor me levou para o livro de Apocalipse, há 10 anos atrás, enquanto eu estava prostrado naquele chão chorando, e me fez ver a igreja de Éfeso como uma igreja de alta performance. Você vai certificar disso lendo o livro de Atos, lendo a carta aos Efésios, a carta do Apocalipse, estudando a história. Aliás, o Senhor começa Apocalipse 2:2 dizendo para eles: eu conheço suas obras, eu conheço seu labor, eu conheço a perseverança, uma progressão que indica que eles tinham uma alta produtividade e performance. Mas o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E diz: a performance está altíssima, estratosférica, mas a paixão e o interesse por mim está no chão, está no chinelo, está lá embaixo. E naquele dia Deus começou a mostrar um desenho dizendo: a performance religiosa jamais pode substituir a paixão ou o interesse. Ele diz: você está quebrando seus recordes de jejum, de leitura bíblica, de oração. Isso não significa que você está me desejando mais do que antes. E de repente é como se alguém tivesse aberto Filipenses 3. Não só o versículo 7 e 8. Na minha frente, eu estou enxergando esse texto como se ele estivesse aberto diante de mim. E eu começo a entender quando Paulo diz: bem que eu poderia confiar na carne. Se um de vocês acha, eu mais ainda. Paulo está dizendo o poderia. É lógico que ele está dizendo que não é sensato fazer isso. Mas ele diz: eu tinha razões para me vangloriar. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. O único lugar onde a alta performance nos leva é um lugar de orgulho. O Senhor diz: além de estar quebrando seus recordes, agora você está mais metido do que estava antes. Porque agora você tem novas marcas. E de repente, irmão, a casa caiu para o meu lado. Agora entenda bem, não distorça o que eu estou falando. Sempre tem um crente que tem o dom de distorcer o que a gente fala. Um dia desse, um falou: eu subirá, disse: não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, eu tenho vontade de dizer, não é isso que eu falei. Estou dizendo que a performance não pode substituir a paixão. Agora, se ela for efeito colateral, consequência da paixão, ok. Um dia desse encontrei um crente que falou para mim: pastor, não consigo não ler a Bíblia. Como é que tem crente que não lê a Bíblia? Outro falou para mim: eu não consigo não orar. Como que tem crente que não ora? Eu falei: pois é. E um dia desse encontrei um que superou. Nunca tinha ouvido aquela. Ele falou: pastor, eu ando com uma fome de jejuar. Eu falei: essa é nova para mim. Normalmente é o jejum que dá fome, não é a fome que faz jejuar. Mas é lógico que ele estava falando de fome de Deus, de anseio por Ele. Então a performance, ela tem o seu lugar, desde que não substitua a paixão. Mas naquele dia, o Senhor começou a me chamar a atenção para entender fundamentos da Bíblia. Irmão, nasci e cresci no lar cristão. Eu estou metido nesse negócio desde que eu me entendo por gente. Mas até 10 anos atrás, nunca me foi claro o que a palavra de Deus tem a respeito da razão da minha e da sua existência. O Senhor falou ao meu coração aquele dia: você sabe para que você existe? Eu comecei a pensar no meu chamado pessoal. Ele falou: não, você sabe por que a raça humana existe? Porque eu criei a humanidade. E eu fiquei tentando trazer uma definição rápida, breve, direta, resumida, e não conseguia. Irmão, eu passava tudo quanto é texto bíblico que eu lembrava, livro da Bíblia que me vinha à mente, eu não conseguia definir. E o Espírito Santo me levou naquele dia a Atos 17, versículos 26 e 27. E antes de citar ou lermos o texto, se puder projetar Atos 17, 26, eu quero que você entenda que Paulo está pregando em Atenas. Atenas não era só a capital da Grécia. Atenas, na verdade, era o maior palco da filosofia do mundo daqueles dias. Porque Alexandre o Grande, quando dominou o mundo antes do Império Romano, ele tinha não apenas em mente a conquista militar, não apenas aumentar o território, ele tinha um plano ousado de helenizar, de estabelecer ou propagar a cultura, o pensamento e a língua grega para o mundo todo. E ele foi muito eficaz fazendo isso. O Império Romano só veio dominar depois, porque com a morte de Alexandre, seus quatro principais generais se dividiram e eles perderam a força. Mas nos dias do apóstolo Paulo, quem governa o mundo é o Império Romano, mas a língua e o que predomina ainda é o pensamento e a cultura grega. Agora, Paulo está em Atenas, o maior palco da filosofia. Até hoje não se estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. E a gente conhece o nome de muitos deles, Aristóteles, Platão, né? E a Sócrates, e a lista vai longe. Agora, ele está no lugar da Terra, que talvez não teve nenhum outro lugar da Terra, com tanta gente questionando, por metro quadrado, as perguntas básicas da filosofia. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É para esse povo, desse nível de questionamento e alta exigência em entender essas coisas, que Paulo entra com uma mensagem. Ele tem um gancho que eu não diria só brilhante, fantástico, eu digo aquilo foi estratégia de Deus, de direção do Espírito Santo. Paulo pega um altar a um Deus desconhecido e diz, eu quero falar desse Deus que vocês não conhecem. Ganhou a atenção de todo mundo. E aí Paulo apresenta o Deus vivo e verdadeiro. Nesse momento da mensagem, ele está falando do Criador. E aí ele entra dizendo, de um só. Esse um só é uma clara referência a Adão, o primeiro, o cabeça da raça. De um só. Fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Agora a pergunta é, por que de um Deus fez nós todos? Por que de um Deus fez toda uma raça? O versículo 27 inicia com o indicativo de propósito. Para que buscassem ao Senhor. Vira para o irmão ao seu lado, talvez te dê um livro de presente no final. Faz uma cara simpática para ele, vá agradando ele até o fim. Fala para ele, você existe para buscar a Deus. Para não fazer acepção de pessoas, fala para outro vizinho aí. Você existe para buscar a Deus. Agora, olha o resto do versículo. Se porventura, tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Quem que procura alguma coisa tateando, apalpando? Quem está desprovido ou limitado de visão? Uns dias atrás eu estava na casa de alguém, deu um blackout, acabou a luz. Não sei se foi no bairro, na vizinhança, na cidade, pum! Quando apagou tudo, os adolescentes foram os mais rápidos, enfiaram a mão no bolso, arrancaram os smartphones, acenderam as lanternas, problema resolvido. Nós, os pais de adolescentes, começamos a rir. E eu lembro de ter dito, na minha época, não era tão rápido nem tão simples assim. A gente ia sair apalpando aquelas gavetas, procurando a bendita vela e a caixa de fósforo, para poder resolver o problema da escuridão. E por que, que a gente saía apalpando? Porque não estava enxergando. Alguém só procura dessa forma quando está desprovido ou limitado de visão. Agora, Deus criou o homem para buscá-lo. Deus sabia que o homem pecaria, que o pecado traria cegueira espiritual, mas ele estava dizendo, eu esperava que vocês saíssem procurando, apalpando, ainda que limitados, tentando encontrar onde está Deus. E muitos de nós estamos aqui hoje, batemos em muitas portas antes de encontrar o Senhor Jesus. É verdade ou não é? Agora, o texto diz, ele não está longe, ele sabe da nossa limitação, ele quer que a gente use os recursos, mas ele não vai se fazer difícil. Por que não? Porque, como ele disse em Jeremias 29, 14, serei achado de vós. Ele não criou a gente para uma busca que não dê resultado. Ele não criou a gente para uma busca que dê em nada. O que ele queria é que nós o encontrássemos. Mas naquele dia, há 10 anos atrás, eu entendi não só porque eu existo, que é para buscar Deus. Eu entendi não só que Deus não está longe, não vai dificultar as coisas. Eu também entendi algo importante. A ficha caiu como nunca antes. Há um segredo, há um ingrediente indispensável para que essa busca funcione. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor não diz quando você deixar uma alta performance. Ele diz quando você colocar tudo de você. Quando você realmente me desejar. Quando você me quiser assim com tudo que é em você, isso é o que você precisa para me encontrar. Agora, se nós vamos encontrá-lo quando buscamos de todo o coração, a busca ou não empenhamos todo o coração, vai dar resultado? Nós precisamos entender, querido. Naquele dia, Deus falou muito forte algo no meu coração. Eu entendi na hora. Eu vou ter que explicar isso para você entender. O Senhor falou no meu coração e disse, você parece aquele homem da história do supermercado. No início do meu ministério, fui mediar uma briga de um casal. Briga séria. O negócio estava assim, fora de controle. Quando eu chego, fui chamado para ajudar a resolver a coisa. Chego com uma certa hesitação. Eu recém-casado, novo no ministério, sem muita bagagem, vou lidar com um casal que tem cerca de 20 anos de casado. E quando eu entro, penso no marido bravo, alterado, fora de controle. Eu lembro que quando entrei na casa, esse cara já foi dizendo, que bom que você veio, pastor. Ele aponta para a mulher e diz, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Eu falei, vamos ver se você tem razão. Aí ele começa, pastor, nós estamos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele faz uma cara de desespero e diz, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só, meu irmão, o sindicato é grande. Ele falou, bom ponto não é esse. É que uns dias atrás resolvi agradar essa mulher. E me ofereci para ir com ela no supermercado. Não foi ela que me pediu, não foi ela que chamou. Eu me ofereci, falei, eu vou com você no supermercado e fui. O senhor acredita que quando nós voltamos, ela me olha e diz que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. Ela é louca, uma estável, ela não sabe o que quer. Eu falei, calma, calma. Você já contou a história. A história é essa. É. Segura aí, campeão. Falei, irmão, o que você tem a dizer? Porque o tempo todo, enquanto ele está esbravejando, ela com a calma, com a cara de calma, serena, está só com o dedinho aqui, tipo, depois dele, minha vez. Quando ele terminou, eu falei, o que você tem a dizer? Ela olha e dispara na lata. Ela falou, nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, a hora que ele falou isso, o homem estava bravo antes. Eu não sei o que era o próximo nível. Eu brinquei, quase demoniou. Porque assim, foi para o próximo nível. Eu estou falando que é louca. Aí começou a gritar o nome dos filhos. Fulano, Beltrano, vem cá, eu tenho testemunha. Falei, calma, calma. Agora é a vez dela. Segura aí. Aí virei para a irmã, falei, irmã, já que ele interrompeu, deixa eu só te falar uma coisa. Falei para ela, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Falei, a senhora pode até não ser daquelas donas que tem dessas, que além de querer que o marido vá no supermercado, ainda quer que discuta a relação em público empurrando o carrinho. Mas dizer que nunca, nenhuma vizinha só sequer, a senhora quis que ele fosse. Falei, eu não consigo engolir essa não. Vou te dar duas chances, duas opções. Ou a senhora reformula ou se explica. Ela falou, eu me explico. Eu falei, então se explique. Ela disse, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. As irmãs entendem melhor isso. Para mim, como homem, foi mais difícil entender. Eu fiz uma cara de paisagem, como alguns de vocês fizeram, de quem entendeu uns 18% no máximo. Eu falei, a irmã pode explicar um pouco mais? Ela falou, pastor, o que eu queria não é que ele fosse. Porque ia ao mercado, ele foi, mas não é isso que eu queria. Eu falei, me ajuda a entender melhor. Ela falou, pastor, o senhor tinha que ver a cara dele. Pensa numa cara de desgosto. Pensa numa cara de desprazer. Pense em alguém que materializou o quanto ele odiava aquele momento e transbordava isso por cada poro, por cada olhar, por cada linguagem corporal, não só quando falava. O homem o tempo todo olhando o relógio, reclamando do tempo. Ela disse, pastor, sabe o que eu fiquei pensando? Que meu marido ter se oferecido para isso e comportando daquele jeito, eu ficava pensando, ele deve ter feito uma coisa muito terrível. E agora ele está tentando se punir, se auto-infligir a punição. E ele decidiu o que ele merece. Ele falou, eu acho que é muito terrível, porque ele deve ter pensado, eu mereço a pior punição do mundo, que é estar no pior lugar possível. Aí diz, não é isso que eu queria. Para ir desse jeito, não preciso nunca mais. O que eu queria é que ele quisesse ir. Se ele não consegue querer ir, está dispensado para o resto da vida. E aí eu olho para ele e digo, velho, ela tem razão. Agora, Deus fala comigo naquele dia. Você está parecendo o homem da história do supermercado. Porque eu estava lendo muito a Bíblia, estava, irmão, mas pensa no sofrimento que isso virou. Porque eu decidi, em 2008, ler a Bíblia muitas vezes. São 1.189 capítulos. Se você quiser ler uma vez só no ano, você tem que ler uma média de 3,3 alguma coisa, capítulo por dia. Se você quer ler a Bíblia um mês, você tem que ler 40 por dia. E não pode deixar acumular, porque senão perde o controle. Se você quer ler duas vezes no mês, já são 80 por dia. não tinha devocional meu, por mais comprido de manhã, que coubesse 80 capítulos da Bíblia. E aí, depois de usar o tempo que eu podia de manhã, toda a correria do dia, chegava à noite em casa, antes de dormir, ia lá, tem que pagar a conta, porque se acumular, eu não consigo. E aí, uma hora, duas e meia, três da manhã, eu estava dormindo em cima da Bíblia, pensando o que é que eu fiz com essas promessas, com esses votos. Não tinha mais prazer naquilo. Outro dia um irmão falou, ih, pastor, para mim eu troco a noite pelo dia fácil. Falei, eu também. Ah, quando tem o dia para trocar? Quando você está um mês e meio trocando a noite por coisa nenhuma, porque daí tem que levantar cedo, não, chega uma hora que você não aguenta, eu não estou aguentando mais. E o Senhor falou para mim, você parece o homem da história do supermercado. Você está lendo a Bíblia que nem um condenado. Você se auto-infligiu uma punição que agora você está tendo que pagar. Mas não há prazer nisso. E sabe o que é curioso? Eu sentia Deus parafraseando a frase da mulher. Eu sentia o Espírito de Deus falando comigo aquele dia, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Você já parou para se questionar por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Eu perguntei isso ao meu pai várias vezes desde pequeno. Um dia desse, um irmão, eu encontrei ele, estava com um nó teológico na cabeça. Falou para mim, pastor, um dia que Deus estava com a cabeça com Deus... Quando Deus deu livre-arbítrio para o homem, eu falei, mas respeito com Deus, rapaz. Se a gente fala com Deus, ele falou, não, é sério. Como que Deus nos deu o direito de rejeitá-lo? Eu falei, ele nunca te deu o direito de rejeitá-lo. Ele te deu o direito de escolhê-lo, correndo o risco de que você o rejeitasse. Ele não fez eu e você como autômatos, programados para buscar ele sem escolha ou opção. O que ele queria é que nós o quiséssemos. Você consegue entender isso? Eu lembro de um dia que meu filho estava assim, num momento de tanto amor comigo. Eu falei, filho, o que é que você quer fazer? Você está diante de duas possibilidades. E eu quero que você escolha. Você quer ir por esse caminho ou você quer ir por esse? Esse aqui, eu imagino que ele pode te levar dessa forma a esse lugar. Esse aqui, imagino, pode ser dessa forma a esse lugar. Ele olhou para mim e falou, pai, o que você quer que eu queira? Eu falei, filho, eu quero que você tenha vontade, escolha. Ele falou, pai, você sabe mais do que eu. E aí eu me lembrei de Deus dizendo, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Hashtag fica a dica, escolhe vida, vá para o lado de cá. Pai, o que você quer que eu queira? Sabe, eu e você precisamos entender o que Deus quer que a gente queira. Ele quer que nós o queiramos, não só que nós o busquemos, que nós desejamos buscá-lo. Onde a performance religiosa vira uma grande armadilha para mim e para você, quando ela substitui a paixão. Onde ela vira? Deixa eu dar um outro exemplo para explicar e chegar lá. Daqui a alguns meses, eu e a Kelly vamos completar 23 anos de casado. Eu tenho uma ordem na Bíblia que todo marido aqui também tem. Futuro marido também vai estar debaixo dela. É um imperativo. Então, é uma ordem de Deus. Efésios 5, maridos, amai as vossas mulheres. Deus não disse, ó, se você puder quebrar meu galho, ajudar a mim, a você, né? Ele não falou, ó, quero te dar uma sugestão, um conselho, ele deu uma ordem, ame-o, não cumprimento a ordem, é desobediência, não tem conversa. Então, eu tenho uma ordem de amar minha mulher. Agora, eu fico imaginando se cada manhã que eu acordo lá daqui, falasse para ela logo cedo, quando ela está acordando, eu amo você. E aí, quando ela fosse abrindo um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tenho chance mesmo, já que não tenho obrigação, vamos cumprir aí, né? Com a responsabilidade. Então, estamos aqui, tá bom? Eu fico me perguntando, será que a gente estaria casado 22, quase 23 anos depois? E se tivesse, qual seria a qualidade desse relacionamento? Mas, pastor, ela não sabe que é sua obrigação? Sim. E não é a sua obrigação? Sim. Então, qual o problema? Ela não espera que eu apenas cumpra com a obrigação movido pelo senso de obrigação. Ela quer que eu encontre uma forma de cumprir a obrigação movido pelo senso de prazer. Por quê? Se há prazer, isso ressalta a importância que ela tem para mim. Então, a minha obrigação cumprida com prazer mostra que ela é uma pessoa muito importante, mais importante do que eu, a ponto de eu dizer, eu me anulo por você, porque você está nesse lugar de importância. Agora, se eu só cumpro com a obrigação pela obrigação, eu estou dizendo para você, não vale nada, o que vale é a minha reputação, e é eu poder me orgulhar de que eu fiz algo bem feito, e ninguém, nem você, nem Deus, pode reclamar. Você consegue imaginar como o senso de obrigação é algo egoísta? E nos leva para esse lugar de nos orgulhar. Eu fiz direitinho. Naquele dia, Deus começou a me fazer entender. E repito, eu não estou dizendo que você não pode e que não deva se dedicar mais. Não estou dizendo que não há lugar para performance, se ela for consequência da paixão. Mas muitas vezes nós entramos no laço de substituir a paixão com uma performance. Então, eu olho para alguns crentes que não estão nem aí com Deus, não estão se dedicando. Eu olho para uns que estão se dedicando com a mentalidade e a motivação errada. E Deus está tentando achar aqueles que vão se dedicar, movidos por paixão, por interesse, por desejo por Ele, por uma vontade de agradá-Lo. O Senhor, naquele dia, começou a falar ao meu coração, o que rouba muito de vocês de mim, não é apenas o pecado. Ele falou, durante muito tempo, você tem dito que o pecado é o grande inimigo de vocês. O Senhor me disse, você não está errado quando chama o pecado de inimigo. Você está errado quando acha que só o pecado é inimigo. O Senhor me disse, há um outro inimigo, sutil, que não tem cara de inimigo, que tem roubado o melhor do nosso relacionamento de muitos de vocês. E naquele dia o Senhor falou comigo algo que eu quero chamar e classificar aqui de distrações. Diferente do pecado, que todo mundo sabe que é ruim, distração vem mascarada atrás de coisa que tem cara de coisa boa. Por exemplo, em Lucas 14, Jesus diz o seguinte, dos versículos 15 a 20, se você estiver anotando aí. Ele diz o seguinte, o reino de Deus é semelhante a um banquete que alguém preparou. Banquete na Bíblia não fala de alguém que come só para renovar as forças. Fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de intimidade, fala da valorização das pessoas. Agora, isso retrata o quê? O que Deus mais deseja ter conosco. Comunhão, relacionamento, intimidade. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Agora, quando o banquete estava pronto, e os convidados, já tinham sido convidados, só faltava ser notificado, foram chamados. Jesus diz que eles começam a apresentar desculpas. Jesus fala de três desculpas. Se você avaliar cada uma delas, nenhuma está falando de algo ruim. São coisas boas, são coisas lícitas, são coisas legítimas. Não só legítimas. O primeiro diz assim, comprei um campo, portanto não posso ir. Gente, em quase 25 anos pastoreando, eu nunca vi um crente reclamar de aquisição de propriedade. Ô, pastor, coisa terrível, a semana comprei uma casa própria. Quem que faz isso? Ah, compramos uma sede nova e maior para os nossos negócios. Compramos uma propriedade para a igreja. Irmão, não tem aquisição de propriedade que gere reclamação. Agora, a questão não é se a coisa é boa ou ruim, nem se ela é certa ou se é errada. A questão é, coisas certas podem ocupar na minha e na sua vida um lugar errado. O segundo vem e diz, comprei 5 juntas de bois, preciso examiná-las. Para quem vivia da lavoura, do sustento da terra, isso era aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dos ganhos. Você não vai ver alguém enfrentando o que aí fora todo mundo está chamando de crise, reclamando que produziu 3 vezes mais, que vendeu 4 vezes mais. Porque aumentou a produtividade, tem aumento de ganho chegando. A maioria ia dizer, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Se fosse uma versão mais pentecostal, ainda diria, para glorificar de pé a igreja. Quem vai reclamar? Agora, a terceira desculpa, se não falar mal das primeiras duas, da terceira menos ainda. Porque a ideia é plano, é propósito de Deus. O terceiro diz, casei-me, portanto não posso ir. Gente, casamento é ideia de Deus, plano de Deus. Casamento não é ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é a escolha que alguns fazem de como tocar o matrimônio. A melhor coisa que me aconteceu na minha vida depois de Jesus foi meu casamento, foi minha esposa, foi minha família. Eu sei que Deus quer que isso seja algo extraordinário. Ela não só é sagrada no propósito de Deus, mas deveria ser algo que promova deleite para a gente. Agora, até a família, que ocupa esse lugar tão distinto no plano de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 7, normalmente nas igrejas, nós os casados, às vezes a gente fica zombando do solteiro, não foi redimido ainda, né? A gente fica de provocação com eles. Agora, Paulo diz que enquanto marido e mulher estão tentando agradar um ao outro, o solteiro pode se dedicar desimpedidamente ao Senhor. Paulo está dizendo que até essa coisa boa, que é plano e projeto de Deus, pode ocupar um lugar que nos distraia daquilo que é principal. Então, a questão não é se a coisa é boa ou ruim. A questão não é se a coisa é certa ou errada. A pergunta é, uma coisa boa pode ocupar um lugar errado na nossa vida? Sim. Há 10 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. Eu dei 3 exemplos de bênçãos que pode servir de desculpa. E quando eu falo de embriagar, foi porque quando o Senhor falou isso comigo, o que me veio ao coração foi Gênesis 9, 20 e 21. Noé plantou uma vinha e colheu seu fruto. Quando a Bíblia fala de qualquer pessoa dos povos antigos, você não precisa estudar profundamente história e antropologia para entender isso. Era senso comum nos povos antigos do Oriente. Chegava o momento da colheita, era um momento de celebração a alguma divindade. Os povos pagãos que não conheciam o Deus vivo verdadeiro faziam isso ao Deus da fertilidade, ao monte de outras pseudo-divindades. Quando Deus estabelece a festa de Pentecostes, a festa da colheita ou das primícias, Ele está regulamentando a forma como o seu povo vai celebrar diante dEle. Não é plantou a vinha, colheu o seu fruto. É óbvio que tem celebração. E Ele pega do fruto da bênção de Deus a colheita das uvas, faz o vinho e se embriaga com o vinho enquanto está celebrando a bênção recebida. O Senhor usou essa figura e falou, meu coração, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. E diz, alguns de vocês prosperaram materialmente e me esqueceram. Alguns de vocês cresceram profissionalmente e perderam o foco em mim. Alguns de vocês prosperaram no ministério e já não estão focados em mim como estavam antes. Naquela hora o Senhor me disse, você lembra do episódio do videogame do seu filho? Esse estava fresquinho, irmão. Meu filho está com 20 anos, isso aconteceu, ele tinha 8 para 9. Foi de 11 para 12 anos atrás. Só que Deus falou isso comigo há 10 anos. Então, na época, estava fresquinho. Qual é a história do videogame? Eu lembro quando o PlayStation 2 era novidade ainda. E eu cheguei com uma caixa, um PlayStation 2 zerado na caixa em casa. Gente, eu nunca vi meu filho fazer tanta festa para um presente como aquele. Nunca. Não é que ele ficou feliz, alegre. Ele surtou de alegria. Ele corria, ele pulava, ele gritava, ele jogava no chão, estribuchava, ele levantava, ele me abraçava, me beijava e dizia, você é o melhor pai do mundo, mas pensa na festa. Gente, eu fiquei feliz demais de ver a felicidade do bichinho. Eu falei, eu acho que eu acertei o presente. Que alegria ver meu filho feliz. A minha alegria durou pouco, porque bastou uns dias para eu começar a pegar raiva daquele videogame. Sabe por quê? Eu perdi meu filho pro videogame. Aquilo que eu dei para expressar para ele o quanto ele era importante para mim e o quanto eu valorizava a nossa conexão, roubou ele de mim. Eu tenho há pelo menos 15 anos viajado a média de... Ultimamente dá para dizer que a média está disso, não basta. De 3 dias por semana eu fico fora de casa. Normalmente quinta, sexta, sábado. Eu conheço gente que foi para o ministério itinerante porque não conseguia ficar em casa. Nunca foi o meu caso. Eu lembro assim, quando eu voltava, sempre morei, a maioria desses 13 anos que estou em Curitiba, sempre tentei morar perto do aeroporto. Então, quando aterrizava e pegava o caminho de casa, eu avisava, estou chegando. Eu abria a porta da sala, os dois já estavam me esperando, Israel e Alice, meus dois filhos, pulavam em cima de mim, e a gente rolava para o chão e brincava. Era um momento festa, papai voltou para casa. Depois do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso dele, que um dia eu quase joguei pela janela do quarto, do segundo andar do sobrado, eu abro a porta, só está a Alissa me esperando. Aí nós fazemos nossa festa, brincamos, tá? Quando termina, Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Gente, teve uma fase na minha vida que eu não podia ouvir a frase, passar de fase. Um dia um pastor falou para mim, ora por mim, eu sinto que no ministério eu vou passar de fase. Falei, você quer que eu ore, arruma outra frase. O Espírito Santo falou comigo, você lembra do episódio do videogame? Falei, lembro, claro que lembro. Sabe o que ele me disse aquele dia, 10 anos atrás? Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Irmão, pensa na vergonha que eu fiquei olhando por esse ângulo e por esse prisma. E diz muito de vocês desejar algumas coisas por tanto tempo. E quando eu entreguei a vocês, vocês ficaram tão felizes, fizeram tanta festa. Mas agora eu fui substituído pelo entretenimento de vocês com essas coisas. Nós somos parte de uma geração que não percebe o alto nível de distração e o quão comprometedora pode, na verdade, ser, né, na minha e na sua vida, essa inclinação à distração. Outro dia alguém falou: pastor, minha vida é ritmada, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho... Eu falei: irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós somos a geração da história da humanidade que mais tinha que ter tempo sobrando. Eu falei: hoje a gente tem comida instantânea, nós somos uma geração miojo, macarrão cozido em 3 minutos. Nós somos a geração da comida industrializada, congelada e que sai do freezer para o micro-ondas, que vão para restaurante, a nova geração não consegue ir para os restaurantes à la carte, tem que ser self-service, comida pronta, porque senão eles não conseguem esperar. Eu digo, você tem noção como era nos tempos da Bíblia? O apóstolo Pedro está lá em Jope, diz: gente, estou com fome. Os irmãos dizem: vamos preparar uma refeição para você. Ele diz: vou orar. Por que ele foi orar, irmão? Porque sabia que ia demorar, vou arrumar alguma coisa útil para fazer. A Bíblia diz que Abraão recebeu visita. Ele e Sara resolve cuidar bem dos hóspedes. Vai lá pegar o cabrito, matar o cabrito, esfolar o cabrito, partir o cabrito, temperar o cabrito, até o fogo para fazer era demorado. As coisas não eram assim tão corridas, tudo se levava tempo. Vamos pegar o próprio episódio que eu citei de Pedro. Pedro está em Jope. O anjo do Senhor aparece a Cornélio em Cesareia, hoje chamado Cesareia Marítima. São 60 quilômetros de distância na costa do Mediterrâneo. A Bíblia diz que os homens que Cornélio mandou levaram 2 dias para chegar. 2 dias, irmão, andando 30 quilômetros a pé por dia. Aí avisaram, chamaram Pedro. Pedro diz: eu vou com vocês, irmão, hoje vão dormir, descansar, que o trecho é longo. Aí no dia seguinte ele sai. E Pedro agora leva 2 dias com eles para voltar esses 60 quilômetros. Eu estava em janeiro desse ano gravando um programa nosso, No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia, lá onde aconteceu. E nós saímos um dia com a equipe de Jope para Cesareia Marítima. De van, 40 e poucos minutos para fazer os 60 quilômetros. Eu imagino Pedro lá no céu olhando. Olhando para nós, olhando para Jesus, olhando para nós, olhando para Jesus. Imagina ele dizendo para Jesus: não é justo, não. A gente ia dizendo assim: eu, 2 dias, para andar a pé 60 quilômetros, ou subirá sentado, na sombra, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor, chega ali em 40 minutos. Irmão, comparar só esse momento meu com a vida de Pedro, eu ganhei 2 dias. 2 dias para fazer nada depois. Wesley, há pouco tempo, viajava, pouco tempo comparando a distância do tempo de Pedro, viajava no lombo de um cavalo, cobria distâncias pequenas comparado ao que a gente faz hoje, num tempo muito maior. Eu prego sábado à noite, no norte e nordeste do país, domingo de manhã eu estou pregando na minha igreja, porque nós somos a geração do transporte aéreo. Gente, em tudo que a gente imaginar, nós temos conforto como nunca houve. Jesus encontra a mulher samaritana que está indo buscar água. Irmão, pensa algumas décadas atrás, a famosa história do sertão, lata d'água na cabeça. Se não fosse água encanada, como seria a sua vida hoje? Imagina o que era buscar uma lata d'água longe, trazer de volta. Acho que dá uma preguiça até de tomar banho, porque você vai ter que buscar de novo. A gente ganha tempo em tudo. Nós éramos, para ser a geração que mais tinha que ter tempo sobrando. Mas não importa quanto tempo livre você tenha, mais coisa você vai arrumar para fazer. Ter tempo é uma decisão baseada numa escolha que é fundamentada em prioridades. Alguém me disse esses dias: pastor, eu acompanho sua agenda, eu sei o tanto que você viaja. Eu falei: como é que você arrumou tempo para escrever esse livro? Eu falei: esse é o que está publicado. Eu já terminei o segundo que vai sair, e já estou quase na metade do terceiro. Ele falou: onde o senhor arruma tempo? Eu falei: tempo se faz. Eu escrevo dentro de avião, escrevo no aeroporto. Tempo se faz. Quando você arruma alguma coisa que é importante, você prioriza, você se exprime, você decide, você coloca na frente. Agora, o que sinceramente, irmão, é difícil entender, para mim, imagino que para Deus, É como a gente diz para Jesus, que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E a gente não tem tempo para Ele. Só que a verdade é que nenhum de nós acorda amanhã pensando o que eu posso fazer para sabotar meu relacionamento com Deus? O que eu posso fazer para tornar hipócrita a minha declaração de que Ele é importante? Também não é assim que funciona. O que, que normalmente acontece? A gente se distrai, às vezes na melhor das boas intenções. Jesus chega na casa de Marta e Maria em Betânia. A Bíblia diz que Maria, Lucas 10, de 38 a 42, Maria se senta aos pés do Senhor para fazer o quê? Ouvir a palavra. E Marta? Marta está ralando que nem a condenada. Por quê? Porque ela diz, eu pequei hoje, eu não mereço estar ali. Lógico que não. Hospitalidade, irmão, não era só mandamento e a lei do Velho Testamento, você tem que lembrar que não era só a palavra espiritual. Era a lei civil do povo, era a Constituição. Hospitalidade era lei, natural e espiritual. Não era só um costume, não era só uma tradição. Agora, a gente fala mal da Marta, mas na boa. Se você fosse receber o Jesus de carne e osso na sua casa, você daria qualquer coisa para ele comer? Você faria um miojo para ele? Ai, Jesus, ó, que o Senhor merece, ou melhor da minha hospitalidade se expressa nesse miojo. Eu não faria isso nunca. Uma vez brinquei com a minha mulher, a gente recém-casado. Ela liga da faculdade, eu atendo o finado telefone fixo, que hoje a gente quase não usa mais, né? Ela ligando a cobrar do finado orelhão, ou telefone público. Aí eu atendo a ligação, ela, ai, que bom que você chegou em casa antes de mim. Não tinha celular naquela época. Pelo menos não para nós. Aí ela, que bom que você chegou mais cedo em casa. Tinha uma intuição que você chegaria antes de mim. Eu disse, será que você... nosso tempo de almoço era muito curto. Minha mulher fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar no lançamento e me ajudava no ministério à noite. Nosso tempo de almoço era muito curto. Ela diz, eu tive essa intuição que você estaria aí. Você não quer ir tirando tal coisa do freezer, tal coisa da geladeira, para me adiantar o trabalho? Eu falei, amor, você sabe por que eu cheguei mais cedo hoje? Me esforcei, mas consegui. Não é para tirar as coisas para você antes, não, querido. Hoje quem faz o almoço sou eu. E ela ficou empolgada. Eu tinha dito para ela, falei, amor, não é justo você trabalhar, além de estudar, para me ajudar no orçamento, me ajudar no ministério. E a casa fica só para você? Falei, você vai ter que ter paciência, me ensinar um monte de coisa, mas eu vou te ajudar, só fiz um pacto pré-nupcial. Falei, eu nunca vou passar roupa, nunca, nunca, nunca. E quebrei minha palavra, porque eu já passei mais de 8 camisas em 22 anos de casado. Mais de 8 deve ser 9 ou 8 e meia se eu estraguei alguma. Aí, naquele dia eu falei, eu vou cozinhar para você. Ela do outro lado, uau! Eu fico pensando, acho que minha mulher achou que era o Masterchef, não o marido dela, que não sabia cozinhar. Ela, uau, e o que teremos para o cardápio? Eu dei uma olhada de cima da mesa, as coisas separei e falei, hoje é massa com peixe. Ela, uau, e desligou o telefone. Quando ela desligou, me deu um desespero, irmão, porque não deu tempo de eu terminar a brincadeira. A massa com peixe era um miojo que eu ia fazer, uma lata de sardinha que eu ia abrir. Aí eu não tenho mais como explicar, porque diferente do celular, você não liga de volta. Agora é esperar ela chegar em casa. Aí me deu desespero. Por que que me deu desespero? Falei, a expectativa está lá em cima e vai colidir com a realidade. E a minha intenção de ajudar, se virar só motivo de piada, eu estou no lucro. Mas se causar decepção, não era o que eu queria. Aí eu estou lá preparando minha macarronada. E quando terminei, começa a me dar uma angústia. Eu falei, Deus, eu ia terminar de explicar a brincadeira, não deu tempo. Eu não quero que minha mulher se decepcione. Eu preciso resolver esse negócio de alguma forma. Me deu uma ideia. Peguei uns restos de mussarela que a gente tinha na geladeira. Botei em cima, botei no fundo. Dei uma esquentadinha para derreter, esconder o que estava embaixo. Peguei um ketchup vermelho, fiz um coração em cima. Eu lembro quando ela entrou, ela... Uau, que lindo! Mas depois do uau, que lindo, ela começa a rodear o prato. Ela está curiosa, ela não consegue ver através do queijo. Aí, de repente, ela chega perto, ela dá uma levantada no canto, que já esfriou um pouquinho. Ela olha para mim e diz, massa com peixe. Eu falei, você vai negar que miojo é massa e que sardinha é peixe? Aí, no fim, a gente riu da coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? É nunca, nunca que eu serviria massa com peixe para Jesus se ele viesse na minha casa. Não é essa massa com peixe. Dá para entender Marta. A intenção é boa, ela quer agradar a Jesus. Imagino até ela passando algumas vezes por trás de Jesus, sinalizando para a irmã. Vem me ajudar. Imagino Maria fazendo aquela cara que você fez quando o irmão falou, deixa Deus te usar, vaso, para me dar o livro de presente. Virando para o lado, fingindo que não é com ele. Marta se aborrece e ela vai em cima de Jesus, pensando, ele é coerente, ele é sensato, ele vai ficar do meu lado, ele vai me entender. Aí ela vai e fala com Jesus e com a irmã, como se a irmã não tivesse presente. O senhor não se incomoda que minha irmã está aí, me deixou servindo sozinho? Diz para ela me ajudar, que com ela eu já não falo mais. Isso mostra, em qualquer dinâmica familiar, quão azeda a pessoa está, quando ela fala de outro como se não estiver presente. Naquele momento, Jesus dá uma invertida na Marta. Ele diz, Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Em todas as 7, Abraão, Abraão, em qualquer uma delas. O que vem depois é um problema, é uma crise. Eu acho que se Marta já entendesse isso, só de ouvir Marta, Marta, ia gelar a espinha dela, ia pensar, deu ruim. Aí Jesus fala uma coisa para ela. Ele diz, poucas coisas são necessárias. Você pode repetir isso comigo? Diga, poucas coisas são necessárias. Aí diz assim, ou mesmo uma só. Diga comigo, uma só. O que Jesus está dizendo é que no final das contas, geração de meus pais diria, no frigir dos ovos, eu nunca entendi o que era isso. Eu acho que era no final das contas. Ele está dizendo, tem uma coisa que realmente importa, mais do que as outras poucas que também importam, mas não tanto quanto essa, e do que as outras que não têm importância. Agora, gente, vamos parar para pensar no que Jesus falou? Não é um conselho de uma pessoa qualquer, o verbo encarnado falando isso. Tem uns crentes hoje em dia pagando uma fortuna para uns coaching dizer para eles o que é e o que não é importante e prioritário na sua vida. E eu não estou falando contra. Eu fico mais feliz de ver gente organizando sua vida, não importa o preço, do que quem não organiza. Então, não estou falando contra isso. O que eu não entendo é, por que alguém se dispõe a pagar uma fortuna aqui para organizar o que é prioritário? E não houve, não quero rebaixar Jesus com isso, mas não houve o maior de todos os coachings dando a dica grátis, que de tudo que o ser humano possa fazer, tem uma coisa que realmente importa. O que é essa uma coisa? Aquilo para o qual eu e você existimos, que é buscar Deus. Jesus disse isso, deixa isso claro quando olha para Marta. Imagina ele apontando para Maria e diz, Maria escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Jesus está dizendo, é ruim que eu vou deixar você me manipular para arrancá-la daqui. Ele escolheu uma coisa, você não, Marta. Mas a intenção de Marta era boa? Era. Marta não queria agradar a Jesus? Tenho certeza. Agora, se você quer agradar alguém, descubra o que ele quer. Descubra o que ele gosta, não o que você acha. No início do meu ministério pastoral, eu recém-casado, uma família da igreja um dia disse para mim e para Kelly, pastores, queremos honrar vocês essa semana com um jantar extraordinário. Eu falei, noite tal, está livre, combinado. Eu nem sei se eu comi aquele dia, irmão, esperando o tal do jantar. E aí nós chegamos, e quando chegamos, parei o carro na rua, quando descemos, eu percebi minha mulher, que tem superpoderes no olfato, fazer assim. Eu falei, está cheirando o quê, mulher? Tem um prato nessa terra, só um prato que eu me lembre, que não é que minha mulher não gosta, ela não consegue comer, ela não consegue cheirar dobradinha. Ela faz assim, estou sentindo cheiro de dobradinha. Falei, não, fica tranquilo, isso é de algum vizinho. Ninguém, falei para ela, arriscaria algo tão ousado sem perguntar. Não, fica tranquilo. Abrimos o portão, entramos, à medida que fomos chegando perto da porta, eu, que não tenho superpoderes no olfato, começo a sentir cheiro de dobradinha perto da porta. Ela disse, está mais forte. A gente pensa no desespero que foi me dando, a vontade de virar e voltar, arrumar uma desculpa, e de repente a porta abre, e sai o casal. Que alegria receber vocês aqui. Preparamos um jantar inesquecível, irmão, nunca mais na vida nós vamos esquecer aqui. Para honrar vocês, ele fala empolgado, preparamos uma dobradinha. E antes mesmo dele falar, quando abriu a porta, o cheiro da dobradinha já estapeou nós dois. Gente, eu nem titubeei. Falei, gente, antes de botar o pé do lado de dentro, minha mulher vai me matar depois. Mas nem a pau que eu vou deixar ela passar por isso. Engolir e tentar agradar vocês, porque ela vai passar mal. A única coisa que minha mulher não come na vida é dobradinha. Quando eu falei isso, os dois se olham. Olha para mim de novo com a cara de desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, me diga que vocês fizeram alguma coisa a mais. Ele disse, pior que não. Eu falei, gente, um resto de almoço, pega da geladeira, requenta. Pastor, a gente nem almoça em casa. Aliás, no momento não comemos em casa. A gente só pegou do mercado que precisava uma dobradinha para vocês. Eu falei, não, um ovo, gente, para cozinhar, para fritar. Não. Um pedaço de pão, não. Eu lembro até hoje da casa toda aberta, tudo quanto é ventilador ligado para tirar o cheiro. E aquele comendo só arroz branco. Eu percebi a cara dela dizendo, eu não posso ficar muito tempo, porque eu não estou aguentando o cheiro. Eu fiquei com dó, não foi nem daquele, fiquei com dó dos dois, que fizeram o jantar inesquecível. Sabe qual a lição eu aprendi? Você quer agradar alguém, descubra o que a pessoa gosta e o que ela quer. Não o que você acha que ela quer. Se você quer agradar a Jesus, não é diferente. Aquele dia, 10 anos atrás, ele me disse, muitas vezes você está tentando me agradar. Uma alta produtividade de ministério, que não permite que você tenha mais tempo para mim. Ele diz, nesse momento, você é a Marta da história, quando eu queria que você fosse Maria. Naquele dia eu comecei a entender o que é chegar ao lugar onde nada mais importa. Não é eu e você fazemos nada por obrigação nem por performance. É permitirmos uma conexão profunda. Agora preste atenção que Paulo diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade é minha versão atualizada, outra diz por causa da excelência. A NVI diz a suprema grandeza do conhecimento. Na verdade, são todas tentativas de traduzir um texto que no original fala de algo muito elevado e acima do resto. E o que é elevado não é o conhecimento de Jesus, que é mais elevado que o outro tipo de conhecimento, é a pessoa de Jesus, que se sobressai em valor e importância a qualquer outro. Então, Paulo diz, conhecer aquele que importa fez com que o resto perdesse a importância diante dele. E eu e você precisamos entrar nesse lugar de uma atração, onde ele é tão atraente, onde ele é tão fascinante, onde ele é tão extraordinário, cativante, que o nosso coração diz, por amor dele, o resto perde a importância. Eu paro qualquer coisa, eu faço tudo por ele. Eu não gosto muito de estudar as histórias de avivamento, e nos últimos anos Deus tem falado ao meu coração. Tente achar os pontos em comum que todas as histórias de avivamento têm. Não pense numa tarefa difícil. Eu pensava, não é gênero, porque tem hora que Deus usa homem, tem hora que Deus usa mulher. Não é raça. Não é quanto estudo alguém tem hora que Deus usa o ignorante, tem hora que usa o cabeção que sabe tudo. Não é classe social, tem hora que Deus usa o rico, tem hora que Deus usa o pobre. Não é nem o veio doutrinário, porque Deus levanta a gente de todos os meios, de uns que eu nem queria que ele tivesse levantado gente para ter avivamento. Pensa no trabalho difícil de achar ponto comum. Agora, você vai achar atividades em comum, comportamentos em comum, oração, arrependimento. Mas o único ponto que eu achei até agora, em qualquer história de avivamento, que dizer se repete, repete, repete, repete, sempre houve paixão pelo Senhor. John Wesley costumava dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. É quando algo começa a despertar em nós, um desejo de estar com ele, de agradá-lo, de viver para ele, vai contagiando o coração. Se nós queremos ver a nossa geração, a nossa terra, a nossa nação ser chacoalhada por avivamento, nós vamos precisar mais do que unção e poder. É lógico que são indispensáveis. Nós vamos precisar se permitir resgatar a paixão num nível diferenciado. Porque a gente fala de uma importância que não é coerente com a nossa entrega. De 10 anos para cá, eu comecei a valorizar muito uma frase do C.S. Lewis, famoso escritor. Ele diz, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Ele disse, é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele arremata dizendo o que ele não pode ser, é de moderada importância. E sabe qual é o problema? Porque as distrações nos levam a valorizar muito outras coisas que vão se tornando muito importantes. Isso acaba, de alguma forma, diminuindo a importância que o Senhor deveria ter na nossa vida. Um dia desse, estava resmungando com Deus, que tem a oração e a choração. Você sabe a diferença? Choração, quando nós vamos lá para reclamar. Falei, Deus, quando era garoto, a maioria dos amigos queria ser missionário, queria ir para o ministério, queria te servir. Falei, a igreja cresce exponencialmente em número, mas o número de obreiros não mantém nem o proporcional ao que era, está diminuindo. Eu falei, por que essa dificuldade hoje das pessoas se doarem ao ministério? Irmão, não esqueça, naquela hora o Espírito Santo falou comigo, vidas valiosas demais. Eu pensei, mas isso tinha que fazer a gente querer ir para o ministério, dar valor aos outros. O Senhor disse, não é esse valor que eu estou falando. De você entender o valor do perdido e se sacrificar por ele. E eu lembrei de Paulo dizendo, em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Nosso Senhor de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, minha vida deixou de ser importante. Importante é o sorriso de satisfação no rosto dele, de que eu viva para ele, de que eu obedeça. Irmão, isso não é só o combustível de ministério de Paulo, não era só poder e unção. Era paixão por ele, era desejo de agradá-lo, era desejo de viver para ele de todo o coração, dizendo, não há nada mais importante do que o seu sorriso. Enquanto nós temos vivido um evangelho que valoriza só a libertação e as bênçãos recebidas, e não entendemos o propósito maior da conexão íntima com Deus, nós estamos barateando o evangelho. Quando Moisés chega a Faraó e diz, deixa meu povo ir, qual era a proposta? Para que me adore. Pastor, o senhor disse que Deus não quer adoração, não. Ele quer o adorador, mas a adoração é o caminho poderoso para te levar a esse lugar de intimidade. Agora, se eu e você fazemos dessa tipologia de redenção do Velho Testamento, o propósito dela ser só libertar o povo da opressão que ele estava, ou, no máximo, entrar numa terra que emana leite e mel e ser muito abençoado, nós estamos baixando e muito o verdadeiro propósito, que é a conexão. Ser liberto, ser abençoado é efeito colateral. O propósito nunca foi esse. Vamos para o Novo Testamento. Qual o propósito da redenção no Novo Testamento? Nós temos um paralelo todo das duas coisas. Mas Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, diz lá em Lucas 1, 74, 75, quando ele começa a profetizar, não só sobre o ministério do seu filho, que seria o precursor do Messias, mas sobre a nova aliança, o tempo que estava chegando, e diz assim, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito não mudou, mas quando nós fazemos o evangelho, o propósito é só parar de sofrer ou ser abençoado, nós perdemos de vista o verdadeiro propósito, que é a conexão com ele. E eu creio que é um grito do coração de Deus tentando nos alinhar. Bênçãos, libertação, são só efeito colateral. O propósito sempre foi a conexão com ele. Mas a gente valoriza tanto ser abençoado e a bênção recebida. E a gente está que nem lá meu filho estava, empolgadinho com o videogame, esquecendo que o propósito maior é a conexão com ele. Eu fico pensando por que José recusou a mulher de Potifar. Irmão, naquela época e cultura, um cara com posição e dinheiro como Potifar não casava porque a mulher apaixonou por ele. Escolhia a mulher que queria, pagava o dote que qualquer pai queria, e ele tratava aquela mulher como um troféu a ser exibido. Então, não pense você que Potifar estava na média e muito menos abaixo dela. Me perdoe se soar vulgar o comentário, mas era no mínimo um mulherão. Agora, a mulher do Potifar está dando em cima de José. José disse, quero você não, quero nada com você. Imagina ela dizendo, você não acha que eu sou um bom troféu? Imagina José dizendo, mulher, troféu, não é eu contar para os outros que eu consegui você. E o troféu é o sorriso no rosto do Deus que eu sirvo. Eu não sou maluco de pecar contra Deus. Um dia desse alguém me perguntou, passou esse novo livro, é sua paixão? Eu falei, não, é muito mais do que isso. Ele fala do lugar de honra que o Senhor deve estar, do lugar de importância. E sabe, quando nós entendemos isso é um efeito regulador em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas você viver incendiado pela paixão. E quando eu falo paixão, não estou falando da deterioração do amor humano e carnal. Estou falando do mais profundo nível de entrega e desejo que você pode ter por Deus. Isso vai aliando todas as outras áreas da nossa vida. Alguém perguntou, o senhor publicou o livro 10 anos depois, porque chegou lá? Falei, é ruim que eu cheguei lá. O Paulo, no mesmo Filipenses 3, diz logo depois, não que eu haja alcançado, eu vou dizer que eu cheguei lá, cheguei não. Hoje eu já não tenho tanta vergonha de falar do assunto como nos primeiros anos. Mas uma coisa eu te digo, eu posso não ter chegado lá ainda, mas também não estou mais onde estava. E ano após ano, eu tenho me permitido ser moldado, às vezes me sinto quase triturado por Deus, para rever qual é, de fato, o lugar de importância que Ele tem. E eu tomei a decisão como Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu quero chegar a esse lugar onde nada mais importe. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu não vim aqui falar mal da sua relação com Deus. Aliás, quando o Senhor Jesus confronta o anjo da igreja de Éfeso, a ideia não é reprovar a pessoa. Ele começa elogiando várias atitudes. Diz, ó, tem uma coisa aqui que não está boa, não. Ele ainda elogia outra depois. Mas o que ele está dizendo? Eu não vim reprovar a sua pessoa. Eu vim consertar algo que está nos prejudicando. Sabe por quê? Deus nos ama demais para não lutar pelo nosso melhor na relação com Ele. E Ele fala para o anjo da igreja de Éfeso, eu não posso aceitar que você já não me ame e já não me queira como você quis um dia. Eu disse, aqui não está bom não, não está bom. Mas Ele também está dizendo, eu não vim aqui te recriminar. Porque a proposta é clara, Ele diz, volta. Ele está dizendo, o que eu quero é restaurar, é melhorar, é recuperar o que nós perdemos. Mas antes de dizer volta, a conversa começa dizendo, lembra. Lembra de onde caíste. Jesus não está apelando para o senso de obrigação do maior mandamento. Ele não chega para o anjo da igreja dizendo, você não sabe que me amar de todo coração, alma, entendimento, força é o maior mandamento, cabeção, como é que você não cumpre nem o primeiro? Não é esse o tom da conversa. Quando o Senhor diz lembra, ele não está apelando para o senso de obrigação. Eu diria que ele está apelando para um senso de saudade. Anos atrás, isso deve ter acontecido 18 ou 19 anos atrás, eu volto à casa dos meus pais, onde eu me criei. Dessa vez casado, meu filho Israel já tinha nascido, ele tinha talvez 1 ano de idade. Eu lembro que ele ainda estava na fralda. Eu entrei no quarto, a casa só tinha 2 quartos, o quarto dos pais e dos filhos. Nós, os 3 irmãos, crescemos dividindo o mesmo quarto. Eu entrei naquele quarto, deixei as malas, as coisas de viagem. Ficamos conversando, almoçamos. No final do almoço, Kelly me pede alguma coisa que está lá no quarto. Eu acho suspeito, já não lembro com certeza. Que era uma fralda para trocar o Israel, que era ainda pequeno. E eu vou lá para o mesmo quarto que eu já entrei antes. Aquele quarto que desde a minha adolescência eu ficava horas trancado todos os dias orando. Eu trabalhei por alguns anos num banco, eu entrava 6h30, saía entre 6 e 7, ia direto para a escola à noite. Mas eu protegi minhas manhãs. Trabalho de escola, o que tinha que fazer era madrugada ou fim de semana. No mínimo das 7 às 11. Eu fiquei muito tempo trancado naquele quarto orando. Eu não falava com ninguém, eu não atendia ninguém. Meus irmãos saíam para o trabalho, eu ia mais tarde do que eles. Eu trancava aquela porta, minha mãe podia bater, chamar, não respondia, ela sabia. Das 7 às 11 eu dizia, eu não existo, sou eu e Deus. E agora eu estou indo para aquele quarto. E quando eu abro a porta, eu acho que eu só fui até a metade, eu não fui muito longe. O lugar onde eu coloquei primeiro os olhos era exatamente aquele canto do quarto onde eu ficava horas de joelho todos os dias. E eu não sei te explicar o que aconteceu até hoje. A lembrança do que aconteceu ainda me emociona. Você não faz ideia o que foi no dia. Quando eu olhei para aquele canto, é como se disparasse um gatilho na minha memória. E parece que eu me via dia após dia, ajoelhado naquele lugar, derramando meu coração diante de Deus. Eu fiquei com vergonha, eu abaixei os olhos. Quando eu abaixei os olhos, eu vi o tapete no meio do quarto. Mamãe, como a mãe de muitos de vocês, fazia aqueles tapetes de crochê com fio de barbante. Eu estou olhando aquele tapete e lembrando de quantas vezes eu reguei ele com lágrimas. Porque às vezes eu cansava de ficar de joelhos, eu deitava ali no meio do quarto. E o filme continua, só que dessa vez sou eu, dia após dia, prostrado no tapete, chorando. Eu estou com vergonha do canto e do meio, eu olho para o lado onde está a cama. E aí, a hora que eu olho para a cama, o filme muda. Porque quando eu cansava de ficar de joelho ou deitado no chão duro, eu ia para a cama e eu erguia minhas mãos adorando ao Senhor. Para onde eu olho tem lembranças. E todas elas estão marcadas pela glória de Deus, pela presença de Deus naquele quarto. Eu estou olhando aquilo tudo, nenhum momento Deus me recriminou. Nenhum momento Ele me chamou a atenção, porque é que você não ora como orava antes. Mas sabe o que eu senti? Saudade. Eu ficava pensando, que maluco, meu irmão. Como que você abriu mão disso? Me deu uma saudade dEle, me deu uma saudade da comunhão com Ele. E a hora que eu percebo as lágrimas estão correndo no meu rosto, eu quero Ele de volta. É isso que Ele está fazendo com o anjo da igreja de Éfeso. Ele diz, lembra, se você lembrar que o que nós tivemos foi melhor, você vai lutar para ter isso de volta. Ele diz, o que eu quero é você de volta. O que eu quero é o melhor da nossa relação. Ele está dizendo, eu me amo muito para fazer vista grossa quando você está distanciando. Eu te quero perto. Esse amor insistente que te trouxe aqui hoje, esse amor insistente que me fez pregar uma mensagem, que tem hora que não aguento mais falar, estou que nem um motoqueiro tocando a buzina, porque Ele quer que algo aconteça dentro de mim e de você. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Quanto sorte nos ministros que Deus colocar no coração dele. Eu quero que você não cante com ele, pelo menos não a princípio. Eu quero que você ore. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, no seu lugar. Aqui na frente, se você quiser, em voz alta, em voz baixa, não importa como. Eu sei que Ele está falando ao seu coração. É importante que você fale com Ele. Deixa a mão dEle te tocar. Em nome de Jesus. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei. Meu Deus, sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição ao teu perdão. Senhor Jesus, recebe-me. Minha adoração é o meu rendão ao teu perdão. Senhor Jesus, recebe-me. Nós te agradecemos por um amor tão insistente, por seguir lutando pelo melhor de nós nessa relação. Te agradecemos por nos trazer aqui e nos chamar de volta a esse lugar. E nós oramos, Senhor, queremos entrar nessa dimensão de nada, nada, absolutamente nada é tão importante quanto o Senhor é. Oramos que nessa noite possamos sair daqui não apenas refletindo do que ouvimos, possamos sair debaixo de um toque de graça, de algo mais do que um convite, nos chamando de volta ao lugar profundo, de uma obra do Teu Espírito Santo dentro de nós, que nos encontre vulneráveis, receptivos e dispostos a corresponder. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, meu querido, que eu compartilhei aqui é o primeiro de 12 capítulos nesse livro. E o que eu falei antes é verdade. Se você não puder pagar, eu estou disposto a te dar o livro. Eu não vim fazer comércio. Mas eu quero te encorajar a fazer um investimento que não é levar. Se você apenas comprar, você ajudou a gente a levar a mensagem para mais gente, mas você não se ajudou. E para mim, mais importante do que você me ajudar a continuar levando a mensagem, é que eu consiga te ajudar. E para isso você não vai ter que só levar, você tem que ler. Você precisa gastar tempo. O que nós mostramos aqui de forma progressiva é um quebra-cabeça de áreas que mostra a importância, o lugar de senhorio e de honra do Senhor. E eu quero te encorajar, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Amém.